Cuando la vila morena, terra da fraternidad, un pobre que más ordena dentro de ti, oh ciudad, dentro de ti, oh ciudad. O povo que mais ordena, terra da fraternidade, grandola Vila Morena. Em cada esquina amigo, em cada rosto igualdade, grandola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, grandola Vila Morena. Em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grandola tua vontade, grandola tua vontade, jurei ter por companheira a sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.